da chuva chão, que os rios transbordam sem cessar. Lares são levados, sonhos que se perdem no olhar. Mas a força do povo gaúcho não irá se abalar. Com amor e compaixão, juntos iremos enfrentar. Fala pessoal, beleza? Antes de começar esse episódio, eu queria dar um recado aqui muito importante. A Juliana, nossa querida nutricionista, ela tá se doando para comprar mantas para os animais no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu. E bom, tem todo mundo tá fazendo doações e tudo mais, a gente tem várias campanhas aí. E a Juliana tá fazendo uma campanha em relação aos animais, aos pets, né? Achei muito bacana, ela tá comprando, tá colocando ali as notas fiscais para as pessoas verem que realmente não é nenhuma campanha fake, nem nada disso. Quem tiver interesse, né, eu vou deixar aqui na descrição o Pix, né, também para quem quiser fazer a doação. E vou deixar o Instagram também para vocês verem o trabalho que ela tá fazendo, que é um trabalho muito bacana também, né. E também nas próximas episódios eu vou estar divulgando outras campanhas também que vocês podem estar ajudando, beleza? Lembrando que vamos fazer um podcast sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, né? E nesse podcast ele vai ser gravado em vídeo e a gente vai colocar um QR Code de uma campanha para ajudar as famílias e tudo mais, né? Então aguardem que em breve a gente vai fazer esse podcast, beleza? Agora sigam com o episódio sobre filmes, beleza? Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com Gabriel Leal. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez gravando com o queixo mais bonito do Brasil. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Meu queixo agradece. Estamos recebendo aqui uma pessoa muito bacana, muito carismática. Estamos recebendo a Vitória. Boa noite, gente. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada por aceitar o meu convite. E eu vou começar perguntando para você... por que você decidiu estudar psicologia? Bom, essa é uma pergunta meio difícil, porque é uma história meio longa, assim. Eu fui paciente aos meus 15 anos, então eu fiz terapia por um bom tempo, me ajudou bastante, mas na minha época do terceiro ano, período de vestibular, é aquela coisa, né? Você tem que decidir o que você vai querer fazer pro resto da tua vida, então tem aquela pressão social, familiar, enfim. Então eu tinha algumas opções em mente, mas a psicologia sempre esteve ali, em terceiro lugar, segundo, e aí eu fui explorando um pouco mais as outras opções e das áreas que eu gostava. E lendo um pouquinho mais sobre a psicologia e vendo, assim, mais a fundo, conversando com alguns profissionais da área, até por eu ter sido paciente por um tempo, né? Eu vi que era isso que eu queria fazer, assim. Então, comecei atrás para fazer vestibular e, enfim, passei, né? E ainda bem, porque foi onde eu me encontrei, assim, gostei muito das matérias já de início. E quanto mais eu estudava sobre a psicologia... mais eu gostava e mais eu me encontrava, assim. Então, foi assim que eu comecei e fui pra psicologia. Que bacana, legal. E assim, eu fiz terapia durante 3 anos, né? Eu fiz quando era mais novo, mas eu não levei muito a sério. Agora, em 2021, na pandemia, eu decidi fazer terapia, né? Eu era um daqueles que tinha opinião, não preciso disso e tal. Em 2021, decidi fazer. Eu digo, assim, que foi uma coisa que mudou a minha vida e muito, assim. Principalmente porque eu tinha problema de baixa autoestima, vários problemas aí, né? E a vida, ela passa, assim, por mudanças, né? E acho que pra minha vida foi muito importante. Pra você, Gabriel, você chegou a fazer terapia alguma vez na sua vida? Cara, eu fiz em 2021, acho que eu fiz 10 sessões. E agora, tomei. Eu voltei a fazer faz, acho que 2 meses. O Henrique já sabe da minha situação, né? Que eu tive um certinho problema com a ansiedade, né? Bendita da ansiedade. Algo que eu não sabia que eu tinha e depois de muito tempo eu comecei a descobrir, né? O que é a ansiedade que eu tinha. Eu tomo remédio, parada, tudo. Então eu faço o acompanhamento, né? Com o psicólogo também. Para ver se tá tudo certo, tudo correto. Bacana. Eu acho que é sempre importante cuidar muito bem da nossa saúde mental, né? Acho que isso é primordial hoje em dia. E você, assim, Vitória, você vê que terapêutica? Muitas pessoas, você acredita assim que a grande maioria das pessoas precisa de terapia? Então, muitas pessoas falam sobre quando começam a fazer terapia, né? Acabam falando, ah, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Mas o que acontece é que às vezes eu também tinha essa opinião quando eu era paciente. Então eu falava, nossa, todo mundo precisa fazer terapia, é muito bom, vale muito a pena. Mas depois que eu comecei a fazer psicologia e me tornei psicóloga, eu vejo que não necessariamente todo mundo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão abertas a fazer terapia. Então, você começa um processo terapêutico, mas a pessoa. Um processo terapêutico não depende só de você, psicólogo, e só de você, paciente. Mas sim, é um conjunto entre os dois. E tem muitos pacientes que não estão dispostos a fazer terapia. Então, são aqueles pacientes que não estão abertos a conversar sobre o que eles estão fazendo, né? O porquê que eles procuraram a terapia. Pacientes que, às vezes, não estão abertos para lidar com aquilo. Que não estão naquele momento, sabe? Então, que você vê que a pessoa não tem abertura, não te dá abertura para um processo terapêutico. E aí você acaba conversando com esse paciente, né, para ver se realmente ele tá disposto a isso, porque às vezes fazer terapia vai tocar em alguns lugares que vão machucar, vão doer, lugares assim que você vai ter que olhar e que não vai ser fácil olhar para isso, né? Mas faz parte do processo. Então, não é todo mundo que está disposto a olhar para coisas que às vezes a gente não gostaria de olhar porque vai machucar, sabe? Então, cada um tem o seu momento. Talvez no momento de agora a pessoa não esteja aberta, mas daqui um ano, dois, ela possa estar aberta para esse processo, né? Então, vai de pessoa para pessoa. Eu vejo que foi isso comigo quando eu era mais novo, eu não estava aberto, eu não estava preparado para fazer, né? Eu era muito imaturo na época e tudo. Depois que eu fiquei mais velho, terminei a faculdade, aí veio toda essa questão da pandemia, fique em casa, você distante das outras pessoas, que aí eu vi, e aí perdi meus avós e tudo mais, né? Meu avô na época, que aí começou tudo assim, aquela responsabilidade de ter que assumir uma empresa e tudo parecia que estava. Todo mundo parecia que ia acabar naquela época, vinha a necessidade de eu fazer terapia e me abrir mais para isso, né? E eu digo assim que eu acho que há duas lições que eu aprendi assim na terapia. A primeira que eu acho que essa é primordial, assim, que você tem que você se auto-amar, priorizar você em muitas situações. Eu vejo que eu não tinha esse olhar antes, né? A outra questão é também que a vergonha para mim hoje ela é uma coisa da nossa cabeça, às vezes, sabe? Que às vezes a gente faz tal coisa e ficava, ah, putz, será que eu passei vergonha daquilo? Tinha aquela questão de baixa autoestima e a terapia, ela me ajudou muito nisso, a tirar as minhas ideias do papel, falar, cara, se eu tiver que fazer isso, fazer e não der certo, beleza e tal. E quem chegou aqui na call agora, nosso querido dinossaurinho Junior Zilla, fala aí, Giovanni, tudo bem? Olá, peço desculpas pelo atraso, passei por alguns problemas técnicos. Caiu a luz. Não, cara, eu não sei o que rolou. O Skype ele não tava abrindo. Eu só ficava rodandinho a bolinha ali. Pá, pá. Iniciei o computador umas 4 vezes. Pô, Tudo certo. só reiniciou 4 vezes porque tem SSD. Se fosse outro computador. Ah, não, se fosse outro computador, eu tinha largado. Ih, que não vai dar não. Não, acho que não vai rolar. Mas, Giovanni, faça uma pergunta para nossa querida psicóloga Vitória. Primeiramente, olá, boa noite. Boa noite. Caraca, o cara me pegou de calça curta agora, hein? Eu reiniciei o computador, mas eu também reiniciei junto, entendeu? Peraí, vou passar pro Gabriel então. Isso, Gabriel, vai fazer uma manda pergunta. pro Gabriel que eu tô iniciando aqui ainda. Tô na tela do Windows. Beleza. Vitória, quais são os problemas mais comuns que você percebe nas pessoas hoje em dia, ou no caso, assim, com problemas psicológicos que as pessoas trazem para você? Qual é o tema que mais se destaca? Não sei se isso pode ser falado. Então, é que cada paciente é um paciente. Cada caso é um caso, né? Depende também da área da atuação do psicólogo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando atualmente com a parte de neuro, né? Neuroreabilitação. Então, eu atuo só com crianças atualmente, né? Eu tenho dois empregos, né? Então, Eu trabalho em uma clínica de reabilitação, neuroreabilitação. Seriam crianças com problemas neurocognitivos, né? Que seria parte ali do autismo, do TDAH. Então, esses são os casos que estão vindo para mim. E no particular, eu atendo adultos, adolescentes, crianças, um público mais em geral, né? Cada caso é um caso. Então, ali na clínica onde eu trabalho, eu tenho mais casos específicos do autismo, crianças autistas, a parte de TDAH também. Então, eu atuo com essa área, né? E no particular, veio um pouco de tudo, assim. Eu atendo pacientes com ansiedade, assim. Principalmente depois da pandemia, foi um público que veio bastante. Então, a pandemia, eu acho que a gente ficar trancado em casa, não ter contato com pessoas. Traz muito, né, o olhar para dentro, o olhar para si mesmo, ver coisas que antes, com a correria do dia a dia, o sair de casa, o não ter tanto tempo consigo mesmo, não trazia, né? Ficava meio que debaixo do tapete. E ficar em casa na pandemia, onde você não poderia ter contato com as pessoas, tinha que estar mais em contato com você, trouxe algumas coisas à tona, né? E a ansiedade foi uma das principais questões, assim. Muitos pacientes vieram atrás por conta disso, né? A questão de ansiedade em ficar em casa, ansiedade em sair também, a preocupação de passar alguma coisa para as pessoas que moram comigo. Enfim, então veio muito disso, assim, na clínica, né? Como um todo, mas não posso trazer algo em específico. Porque cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada um traz. Cada sessão é diferente, né? Então, traz algo que eles estão passando durante a semana, ou a gente acaba trazendo algo que é prioridade para eles naquele momento, né? Eu trabalho com a linha teórica da Gestalt, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente trabalha bastante com a questão do aqui e do agora. Então, o estar awareness, né, que a gente fala. É o prestar atenção, sair um pouco do automático do dia a dia, entender um pouco mais o que a gente está sentindo naquele momento, quais são as questões com o nosso corpo naquele momento, os nossos sentimentos daquele momento, para a gente poder trabalhar conforme o que eu estou sentindo agora, o que isso traz, né? O que que tem algum antecedente, não tem, o que que isso gera dentro de mim, o porquê que isso é gerado, como isso é gerado. Então a gente trabalha um pouquinho disso. Ana, legal. Giovanni, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Cara, eu, assim, meio de saco pra mala, só pra contextualizar um pouquinho. Recentemente eu vi um caso e. Bom, não, obviamente não vou entrar em detalhe aqui porque eu não vou expor ninguém. Mas me veio ao conhecimento, digamos assim, que existe uma certa diferença entre a psicologia e a psiquiatria, né? E aí, Vitória, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? À vontade. O meu entendimento é de que a psicologia ela tenta mais alcançar uma solução interna, trazendo da própria pessoa, e a psiquiatria ela vai tentar buscar a solução através do psicotrópico, né? Então, ingerir o medicamento, enfim, que é esse medicamento que vai fazer ação. Aí, uma fala de um médico, assim, me deixou bem pensando sobre, ele falava, tipo, como se fosse a psicologia, ela não. Ela fosse uma coisa limitada, digamos assim. Então, ele deu a entender que ele só acreditava no uso de medicamento. Na sua experiência, você vê que existe realmente essa, entre aspas, rivalidade? Ou foi coisa daquele médico em específico? Então, na questão de rivalidade, eu não vejo como rivalidade, até porque a gente se complementa, né? Então, tem muitos pacientes que você precisa ali do auxílio do psiquiatra para a questão de medicamentos, né? Por exemplo, um TDAH, uma ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? Então, dependendo do que a pessoa traz, a gente vai precisar do auxílio ali do psiquiatra para ele passar algum tipo de medicamento para a gente ter a questão de controle, né, da parte de neurônios, hormônios do paciente, né? Então, por exemplo, um déficit de atenção, a gente precisa, às vezes, de qual ali que é o nível, né, que a pessoa se concentra por um período de tempo para ela conseguir se desenvolver, né? Então, o medicamento, ele entra ali como um auxílio inicial. Qual que é a ideia de utilizar o medicamento juntamente ali com o auxílio do psiquiatra? Porque é o psiquiatra que vai prescrever esse medicamento, né? E fazer o acompanhamento desse paciente. A intenção é que, de início, ele use, mas conforme o tempo vá passando, o uso desse medicamento vai diminuindo conforme a gente vai trabalhando junto com ele as questões, né? Então, por exemplo, eu chego com uma ansiedade que está muito alta. Eu preciso de um auxílio de um medicamento para controlar essa ansiedade para eu conseguir ir trabalhando junto na terapia. O que que é essa ansiedade? Como controlar ela? Além do uso do medicamento, né? Então, o psiquiatra e o psicólogo, eles precisam andar em conjunto para que funcione, né? Para que funcione esse tratamento para o paciente, porque a nossa intenção é ver esse paciente melhorar. Então, desculpa. Então, a intenção é que a gente trabalhe em conjunto, sempre estando em contato, né, um com o outro para ver como é que está sendo o desenvolvimento desse paciente, para ver se a medicação deu certo, se não deu, até porque uma medicação para um paciente pode dar certo, mas para outro pode ser que não dê, então tenha que trocar. Então é importante esse contato do psicólogo junto com o psiquiatra, caso o paciente precise desse auxílio maior, né? Mas muito pelo contrário, né? Não é para ser uma rivalidade, sim que os dois profissionais entrem em conjunto ali para auxiliar esse paciente, que esse paciente venha se desenvolver da melhor forma. As questões de, por exemplo, né, o psiquiatra, ele teria que fazer ali a medicina e a especialização em psiquiatria, né? Já o psicólogo, não, a gente estuda, né, faz a graduação em psicologia, então a gente não tem essa questão de dar algum tipo de medicamento por não ter a especialização da medicina, né? Então, são ali profissões que são diferentes os estudos, e por isso que também a abordagem vai ser um pouco diferente, mas que juntos vão fazer um trabalho para que o paciente vá se desenvolver da melhor forma. Bom, e me diga uma coisa, quando você vai fazer a faculdade de psicologia, cada psicólogo tem uma abordagem, certo? Isso. Que assim, vocês escolhem as abordagens, você se sente mais próxima quando você vai estudar, como é que é isso? Então, na graduação a gente estuda psicologia como um todo, primeiramente, né? E conforme a gente vai estudando, os anos vão passando, a gente tem as especializações do pós, né? Depois da faculdade a gente entra nas especializações, mas durante a faculdade a gente tem as matérias, né? Então, é aí que vem a psicanálise, vem a gesto, que vem a TCC, que é a análise do comportamento. Então, a gente vai estudando as abordagens e se identificando com elas. Conforme você vai se identificando com elas, você cria essa identificação, você olha e pensa: ah, isso daqui eu concordo melhor, isso daqui eu não concordo tanto. A gente vai ali afunilando para ver qual que é a abordagem que você se identifica, sabe? E aí, depois da graduação, você acaba pendendo para uma especialização, que seria a pós, né? Porque a gente vê que, apesar da psicologia ser 5 anos de graduação, a gente sente que é pouco ainda o estudo, sabe? Então, é importante a gente fazer essa especialização depois para realmente ver se é isso mesmo, se é essa abordagem que você se identifica. Então, vai de pessoa para pessoa. Mas conforme a gente vai tendo a matéria, a gente vai tendo essa questão de identificação a mais com a matéria, sabe? Com as visões, principalmente assim, dos pais, das abordagens que a gente ama. Então, você vai vendo essa identificação e vendo para onde você vai pender, né? Para sua abordagem. Bacana, e qual que é a sua abordagem? A minha abordagem é a gestaltterapia, que, assim, não é tão conhecida como algumas outras, né? Mas a gestalt, ela tem essa visão de um ciclo de vida, sabe? Então, a gente olha para a pessoa, eu trago algo na sessão. Então, é um ciclo que está aberto, que você vai querer olhar para esse ciclo, você vai querer reabrir, vamos fechar ele, não vamos. O estar awareness, né, que é o prestar atenção no aqui e no agora. A gente percebe que a gente vive muito no automático do nosso dia a dia, né? Então, a Gestalt vai fazer com que a gente pare um pouco e entenda melhor o que a gente está sentindo, o que que isso gerou dentro de nós, sair um pouco desse automático, prestar mais atenção naquele momento, no que a gente está vivendo, se realmente a gente vai querer mexer naquilo agora, se não vai. Então, a Gestalt tem um pouco dessa visão, assim. Bacana, legal, muito interessante. Essa, confesso que essa, eu já vi, tem cognitiva comportamental, tem várias outras abordagens, mas esse nome me chamou a atenção, né? Esse realmente, assim, às vezes eu gosto de ver algumas coisas, mas nunca tinha. Depois que eu vi que tinha essa questão dessa abordagem, eu fiquei curioso, assim, pra saber, mas nunca ouvi falar nessa abordagem e tudo mais, né? Bacana. É, Gabriel, Giovanni, querem fazer alguma pergunta? Primeiro, quero ouvir o Tá Tranquilo do Gabriel. Um negócio que assim, eu acabei vendo, tendo contato com conteúdo desse tipo esses tempos atrás. Como eu já falei em alguns podcasts anteriores, em algum momento da minha vida eu pensei em cursar psicologia também. É um assunto que eu sempre tive muita curiosidade sobre, até tem alguns livros aqui sobre, e afins. E aí, eu rolando lá no, nos shorts do YouTube, lá, coisa assim, eu não vou me lembrar agora qual era o canal que eu vi, mas era uma pessoa que ele ficava fazendo análise sobre personagem. Tipo, sei lá, fazer uma análise psicológica do Bob Esponja, por exemplo, alguma coisa assim, né? Aí fala, o Bob Esponja, ele indica ter, não, talvez eu use o termo errado, mas sintomas de, sei lá, algum transtorno, alguma coisa assim. Está dizendo que meu lugar é na cabana dos pirralhos? Você é um malvadinho! A partir do momento que você faz psicologia, você se vê como psicólogo, você tem esse instinto, digamos assim, de olhar para um personagem ou para uma pessoa, assim, por mais que seja num ambiente que não seja da psicologia, ficar analisando esse tipo de coisa? Ou é realmente só naquele ambiente controlado mesmo? Então, em questão de analisar coisas, personagens, vai muito de psicólogo para psicólogo, sabe? Então, depende do psicólogo. Mas, assim, obviamente a gente vai ter algo mais aguçado dentro de nós, né? Até em questão de, por exemplo, a gente atendeu o dia inteiro vários pacientes, a gente acaba tendo algo mais aguçado, assim, né? Em questão. É normal, por exemplo, você sair na sua roda de amigos e começarem a contar das coisas e tudo mais. E, ah, Vitória, o que você acha? Daí eu sempre pergunto, gente, que visão que vocês querem? Vocês vão Já querer viu psicólogo? a visão de amigo, a visão de qual que, o que que é? Mas, obviamente, a gente não trabalha com a questão de análise de pessoas próximas, né? Até porque não é muito ético, assim, porque o que acontece? O psicólogo, ele deve ser neutro, né? Então, ali em questão de amizade, de família, a gente acaba tendo os nossos filtros, né? Então, a gente não acaba sendo uma pessoa neutra. E essa questão de neutralidade na psicologia é muito importante. Até por isso que muitos psicólogos, por exemplo, depois que você se torna psicólogo, né? Você não pode atender pessoas próximas a você, por essa questão de não ser uma pessoa neutra. Você já conhece da vida dessa pessoa, você já vai ter os seus filtros com aquela pessoa, né? Então, por isso que é importante na psicologia sempre a neutralidade. Ah, eu não posso te atender, mas eu posso te indicar colegas meus, amigos próximos que fazem um bom trabalho, que vão poder te atender da melhor forma porque eu confio no trabalho deles. Mas é importante sempre ter essa neutralidade, né? Obviamente, numa roda de amigos a gente brinca e tudo mais, mas não que vá haver uma análise ou algo do tipo, sabe? Não. A gente tem algumas coisas mais aguçadas, assim, em questão de perguntas que a gente faz, né? Porque na psicologia, eu até brinco com alguns pacientes meus que eu não vou te trazer as respostas, obviamente. Eu vou te trazer algumas perguntas para que você olhe aquilo que você está vivendo, só que de outras formas. De outras formas. É como se você estivesse com um cubo na mão, sabe? O cubo tem vários lados, então eu vou te apresentar alguns dos lados desses cubos para que você veja o que que você acha sobre ele, né? Porque quem melhor do que você mesmo para ter essas respostas, sendo que você que viveu essa vida, você que sabe realmente 100% o que você está sentindo, como você se sente em relação àquilo, qual que foi a sua vivência até aqui. Então, quem melhor do que você para dar alguma resposta ou para tirar alguma conclusão, né? Quem sou eu para falar algo sobre a sua vida, sendo que eu não vivi ela? Então, na psicologia, a gente trabalha um pouco disso, né? O mostrar a partir desse ponto de neutralidade, uma pessoa que está vendo de fora aquilo, e utilizar ali de algumas perguntas para ver como que a pessoa reage em relação a essas outras faces do cubo, né? Para ver como que ela se sente em relação a isso. E me diga uma coisa, por exemplo, quando você tem um dia assim de trabalho, onde você tem várias pessoas descarregando várias cargas emocionais, você leva alguma coisa pro, tipo assim, por exemplo, as emoções da outra pessoa, de você ficar, por exemplo, mentalmente exausta, tipo, tem isso também, por exemplo, você tá escutando ali, você se comover com alguma coisa, ou você, tipo, o psicólogo sempre tem aquela imparcialidade? Então, obviamente a gente também é humano, né? Então, sim, a gente acaba se comovendo com alguma história, com certeza. A gente traz essa questão de, por estar ouvindo sempre, assim, o dia inteiro e tudo mais, é importante a gente também ter o nosso tempo e os nossos, saber sobre os nossos limites, né? Porque, por exemplo, tem algumas questões até de a gente conversar com o paciente para que a gente passe ele para um outro profissional, porque as questões que ele tá trazendo já não tá, mas tá passando do nosso limite, sabe? Então é importante o psicólogo também saber sobre os limites deles, porque além de tudo, a gente também é humano, tem coisas que vão pegar em algum ponto nosso também, coisas que a gente percebe que, ó, isso daqui eu não vou conseguir te auxiliar, porque talvez a minha especialização não foi nisso, eu tenho um profissional que se especializou nisso, que vai te auxiliar da melhor forma. Então, a gente tem essa liberdade também de passar o paciente para algum outro profissional que a gente vê que vai, assim, ser um pouco mais capacitado para aquilo, sabe? Em questão de especialização mesmo também. Então, por exemplo, se eu tenho um colega meu que é especializado em questões de testes, por exemplo, testes neurológicos, eu vejo que o paciente precisa de algum tipo de teste, eu posso passar ele para esse psicólogo colega que vai fazer os testes adequados para ele, sabe? Assim como talvez algo que esse paciente vai trazer para mim, que eu tenha um colega também que é especializado. Por exemplo, eu tenho uma colega minha que é especializada em transtornos alimentares. Ah, eu vi que o meu paciente tem algum tipo de transtorno alimentar, ela vai saber dar um auxílio melhor para ele. Então, a gente tem também essa liberdade em passar os nossos pacientes para outros profissionais, sabe? É importante a gente ter essa questão do nosso autoconhecimento também como profissional. É importante também a questão de separar, né, o que é trabalho e o que é o seu momento de lazer, o seu momento de estar em casa, deixar o trabalho no trabalho e o que é de casa em casa. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento do psicólogo, sabe? Pra gente também saber um pouquinho mais sobre os nossos limites, sobre a questão, né, da nossa humanidade também, porque querendo ou não somos seres humanos, a gente também sente. Claro que os pacientes têm essa visão, tipo, psicólogo tá me ajudando e tal, ele é um ser ali superior, um ser neutro, mas não é bem assim. A gente também tem as nossas emoções, também, as histórias também nos tocam, né? Então é importante a gente saber sobre a questão dos nossos limites pra gente também não ultrapassar ali, né, essa questão dos limites, até a questão da nossa ética. Então a gente tem que saber lidar com isso também, né? Então, por isso que é bem importante a gente ter o nosso tempo e saber, a partir do nosso autoconhecimento, que nos traz essa questão de trazer tranquilidade para nós, ter o nosso momento ali, de, por exemplo, a partir de uma música que eu me sinto mais calma, então vou ouvir uma música para, sabe, tirar essa energia de nós, assim, esse, entre aspas, né, porque não posso trazer algo como peso, porque vai de pessoa para pessoa, mas às vezes você tem um dia onde você ouviu muito, que você, sabe, precisa, nossa, precisa dar uma respirada. Então, o que que vai ser essa respirada sua? Vai ser através de uma música, vai ser através, talvez, de um exercício físico. Então, o que que vai renovar, assim, a sua bateria para o próximo dia, sabe? Então, o psicólogo também, a partir do autoconhecimento dele, dos limites dele, tem que entender qual que é o momento de recarregar as suas energias. Bacana, legal. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Não. Pera lá, não é essa a sua frase, pô. Eu tô tranquilo, Rons. Eu estou tranquilo. Eu já fiz a minha cosa, já usei minha cabeça muito, consegui fazer uma pergunta. Conseguiu? Não, pô, formulou uma pergunta, até sem fumaça. Pô, gastei 3 neurônios, foi uma pergunta merda aí. Não, mas é bem bacana o que você comentou, né? Porque imagino, sim, que deva ter um dia que você deva chegar e falar, meu Deus, tem muitas histórias aqui, tô pesado e tudo mais, né? Eu imagino que deve ter dias que não deva ser fácil, até, por exemplo, se acontecer alguma coisa no pessoal da pessoa, né? E aí tem que auxiliar uma outra pessoa que também tá sofrendo, né? E imagino que isso aí, às vezes, não deva ser fácil. É uma grande responsabilidade, né? Porque se, às vezes, você vai fazer alguma coisa e você não tá bem, você passa essa negatividade pra pessoa, É muito complicado, né? Bom, Giovanni, quer fazer alguma pergunta? Uma coisa que eu até ia comentar é referente à questão dos exercícios ali que foi comentado. Eu cheguei a fazer um período aí de. Não foi tão grande assim de terapia. Foi um mês e pouquinho, alguma coisa assim, né? E uma coisa que realmente me pegou é assim, eu. Não via isso acontecendo, sabe? Ah, era questão do exercício físico. A gente vê bastante gente falando e tal, mas para quem leva a vida de sedentário, vai, olha para esse tipo de coisa e fala, não é assim que funciona, né? E assim, eu tava num momento meio complicado e tal, enfim, acabei passando por esse momento mais na sorte do que no juízo, digamos assim. Mas essa parte do exercício ficou marcado muito porque eu frequentei a academia um tempo, acabei tendo que parar um pouquinho agora por outras questões, mas era interessante que realmente deu uma melhorada na questão de sentido de aproveitamento. Eu senti que eu tava mais produtivo, enfim. E principalmente que era um momento ali que eu ficava, pô, imerso, assim. Obviamente, quando a galera me vê falando assim, pensa, pô, cara, eu sou gigante, né? E tal. Não, mas era ali uma hora e meia que eu ficava que eu realmente não pensava em nada. E realmente fazia bem isso. Então é um meio que um relato aí que eu tenho para dar, mas é verdade. Quando falo de exercício físico, é verdade, sim. Bom, eu tenho outra questão também, que o Giovanni falou do exercício físico, eu também sinto essa mesma questão, eu fazendo academia ali e tudo mais. Sim, eu digo assim, melhora muito na questão também de você dar uma aliviada na cabeça e tudo mais. E eu vejo também a meditação, né? A meditação, mindfulness, né? Que geralmente é mais rápido, eu gosto mais de, às vezes, fazer isso quando eu tenho um tempinho, apesar que. Às vezes é complicado, né? Você tem que acordar. Se nem eu falar, se eu for meditar 5 minutos de noite, eu durmo, né? Então, a gente tem essa questão da meditação, né? Mas eu queria saber, a Vitória, você recomenda meditação, assim, para as pessoas que têm bastante ansiedade, têm uma vida agitada? É uma coisa, assim, que é legal para quem tem algum. Quer dar uma aliviada na cabeça e tudo mais? Então, é que vai um pouquinho de pessoa para pessoa, né? É até meio chato conversar com psicólogo, porque a gente sempre fala, ah, depende da pessoa, depende do caso. Mas é que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que vão, se identificar com a meditação, que vão gostar, assim como tem pessoas que não vão se identificar, que não vão gostar da meditação. Então, vai da pessoa experimentar ali o que ela gosta, se ela gosta da meditação, se ela não gosta, como que ela se sente, se ela quer tentar, porque às vezes não vai ser de primeira que você vai conseguir meditar, por exemplo, 10, 20 minutos, né? Então. Vai ser com a prática, vai ser com a constância. Então, vai da pessoa experimentar esse ambiente, ela ver se realmente é um ambiente que ela gosta. E caso ela não goste, existem outras possibilidades também, né? Então, tem o exercício físico, talvez algo que a pessoa também se identifique. Tem pessoas que tocam instrumentos, onde elas se sentem melhor depois que tocam. Tem pessoas que vão se sentir melhor na escrita, então escrevendo o que ela está sentindo. Tem pessoas que vão se expressar através ali dos desenhos, dos poemas. Então a gente tem possibilidades para trabalhar, né? Vai do que a pessoa vai se sentir confortável ou não. E também o do quanto ela está disposta a experimentar esses ambientes para ver no que ela se identifica, né? E aí vai depender, assim, do que ela sente, o que ela sente que vai trazer essa questão de conforto, né? Para ela e um momento onde ela possa ali depositar aquilo que ela está sentindo e depois sentir melhor com aquilo. Aí é outra questão que eu tenho meu relato próprio, né? Ali que o Henrique falou da meditação e tal. E realmente, para mim, por exemplo, não funcionou. Quando eu tentava, a sensação que eu tinha de que a minha consciência falava alto demais para mim me concentrar em qualquer absolutamente qualquer coisa. Mas eu, assim, indo na tentativa e erro, eu até comecei a pintar também. E eu percebi que a coisa que mais me dá essa sensação de alívio é. Cinema, assim, por mais banal que possa parecer, para mim me se tornou um hábito saudável. Que ali, umas 2 horas que eu entro lá na sala, pô, beleza, tô ali com um salgadinho, com um chá, alguma coisa assim. E são 2 horas onde, entre aspas, eu deixo de existir como indivíduo, digamos assim. Então eu só vou ali e fico me concentrando no filme, na história, fico pensando sobre o filme. O que tinha de problema antes ficou do lado de fora, não tenho preocupação naquele momento, então não sei que horas são, não sei se tá. Claro, se tá escuro, chovendo, frio, calor, aquelas 2 horas ela se torna um momento de calmaria. É um negócio que me revitaliza, digamos assim. E foi, assim, tentando que eu cheguei nessa conclusão. Bom, eu gosto bastante de assistir filme também. A gente sabe que em casa a gente tem mais o hábito de assistir a série. Eu gosto de assistir o Yellowstone e a série da Fórmula 1, lá, o Drive to Survive. Mas eu confesso que é uma coisa que me traz, faz uma terapia muito grande na minha vida, né? Que é aquele momento de relaxar, que às vezes não é tão relaxar, né? Tem um certo joguinho chamado Dark Souls que a gente sabe que não relaxa, que lá, que lá. O cara chegou a chorar quando passou a fase do jogo lá, tão macabro que lá, mas tem alguns joguinhos que relaxam, como é que é o próprio videogame ali, se tá jogar um Xbox ali bem tranquilo. Jogar um fichinha pra relaxar. Ah, nossa, esse FIFA é uma delícia, né? Não, cara, mas assim, agora que a gente tocou no assunto, é até interessante a gente falar, né? Porque o trio de nerdola aqui vai falar sobre o assunto nerdolas, né? Cara, é incrível como a gente gosta de se punir com algumas coisas que não deveriam ser, né? Até já trazendo o Gabriel de volta aí pro assunto. Ele até já sabe qual que vai ser o assunto, né? Ah, não, cara. Quando a gente jogou Warzone, a ideia do Warzone era se divertir. E no começo, realmente, no começo era divertido. Você sabe que o Warzone adiantou em 15 anos da sua calvície. Não, cara, só saiu o problema psicológico do Warzone. Saiu ansiedade. Hemobrônico. Porque ansiedade, síndrome de perseguição, calvície. Síndrome do impostor, sei lá. Síndrome do impostor. Dependência emocional, cara, aquele negócio de ferro psicológico. Cara, era um nervoso. O mundo era colorido antes daquele negócio. Depois, não, cara. E era engraçado, porque realmente a ideia era essa. Não, vamos relaxar e tal. Eu lembro que você tava no Senai ainda e eu tava fazendo estágio. É. Era uma hora por dia pra gente relaxar. Daí você ia estudar e eu ia coçar o saco. É, não, daí era aquela história, né? Tipo, minha aula começava às 7 horas. Aí dava 6h58. Não, eu devo jogar mais uma, daí eu vou tomar banho pra aula. Pô, jogar. Quantas vezes você não começou a aula jogando? Mas, cara, era engraçado, porque assim, a gente sabia que o negócio tava fazendo mal, que realmente, a palavra era essa, tava fazendo mal. E, cara, assim, eu não sei o caso do Gabriel, mas assim, chegava uns momentos de frustração, cara, dava vontade de jogar o controle na parede, dava vontade. Pô, sei lá, de se bater, cara, era. Não foi certo. Bom, se foi bom, foi ruim também, isso que é bom. Foi assim, um momento curioso. E começou assim com brincadeira. Depois, caraca, virou sério. E depois de sério, virou um relacionamento tóxico. Aí você não fazia terapia. Não, nem eu só fiquei calmo mesmo. Eu fiquei estressado. E minha ansiedade aumentou um pouquinho lá. Ele foi. Virou aquele letrinho lá do Skyrim. Sua ansiedade aumentou. Nível de ansiedade aumentou. Insight aumentou 5 pontos. Mais ou menos essa história. É aí que é importante saber sobre o limite, né? Porque até que ponto foi um momento de relaxamento, até que ponto está passando a não ser mais, né? Até que ponto está passando a ser um momento que era feito de relaxamento, tá virando um momento de estresse. Então, é importante saber sobre essa questão dos limites também, né? A gente, assim, eventualmente, assim, meio que foi, como é que fala? Apoio mútuo, né? Uhum. Foi um negócio de apoio mútuo, porque a gente entrava numa partida e assim, cara, era visível, tipo, a frustração. Pô, era verbalizado o negócio, não era tipo, ah, não, tá cada um no seu canto, ninguém fala nada. Dava pra ver aqui. Pô, era tão impressionante, o Giovanni xingava. Não, cara, e o pior é assim, sabe? Eu não falo muito palavrão. Eu não sou de xingar, assim. Lá do... Caraca, do nada, assim, ó, o nome, não sei o que, ficava falando, assim. E é que assim, quem me conhece, sabe, eu falo palavrão pra caralho. Eu já, pra mim, palavrão é fico. Pra mim é normal, mas quando o Giovanni começou a falar palavrão, eu falei, caralho, fodeu. Até o piato ainda foi bom caminho, pô. Não, aí, ó, cara, recomendo pra todo mundo, cara, Apagar o Warzone é uma sensação de libertação, sabe? Faz bem pro coração. Faz bem pro coração e assim, galera, esquece. Warzone não é FPS mais. Warzone é jogo de skin. É só isso. Fica a minha dica aí. Vamos jogar. Não, Enlisted também cagou agora. Menta. Tô zoado. Mas é interessante isso que você, que a Vitória falou sobre os limites, né? Porque a gente tá não sei se é bem um momento, mas tem muito também a ver sobre algumas, como é que eu posso dizer, flexibilizações referente a algumas regras, né? Aqui no Brasil, então, tá começando a aparecer muita casa de aposta, cassino virtual, enfim. E é interessante a gente ver como é que a galera tá... Jogo do Tigrinho. É, exatamente, jogo do Tigrinho, pô, direto os caras ficam me adicionando nos grupos lá, vietnamita de jogo do Tigrinho. Isso tá demonstrando algumas coisas que a gente não via antigamente, que era essa questão do vício, né? Porque, por exemplo, sei lá, se o cara tinha vício em bebida, ah, não, beleza, o cara gosta de beber pra ficar bêbado, pra ficar legal e tal. Ah, não, pô, o cara fuma 3, 4 vezes por dia, mas é só pra desestressar alguma coisa assim. Então eram alguns vícios que a galera não reparava, né? Falava em vício, era, sei lá, droga, por exemplo. E agora a gente tá vendo esses vícios em jogos, né? Vício em aposta. E eu acho interessante, tipo, como isso muda a percepção da pessoa sobre a atividade que ela tá fazendo. Como, por exemplo, esses dias atrás eu vi o cara, ele fez uma postagem, tava falando sobre um golpe que ele caiu, onde ele depositou dinheiro numa plataforma, sei lá o quê, sumiram com o dinheiro dele, não deram satisfação e ficou por isso mesmo. E era relacionado ao jogo do Tigrinho, né? E aí era, sei lá, tipo, era R$ 100, alguma coisa assim, não vou lembrar agora, tipo, ele ia receber, tipo, 5 vezes isso. E eu tava vendo e pensando, falei, cara, mas, pô, isso não é um golpe, né? O cara, tipo, pô, o cara caiu no golpe do Tigrinho, tipo, cara, não é pra chamar de golpe, porque o cara se joga, né? Tipo, ele sabe que não existe, mas ele quer acreditar naquilo, né? E aí, tipo, você começa a pensar assim, pô, o cara, ele se tornou prisioneiro daquilo, ele simplesmente não consegue ver aquilo como não lógico, de tão inserido na cabeça do cara. Não tem como ele só ignorar aquilo lá, por exemplo. É um negócio que realmente me deixou pensando durante um tempo. Bom, a minha terapia, ela é uma das minhas terapias, é o meu podcast, né? Diria assim, falando assim, no senso comum, né? Claro que a terapia é bem diferente. Mas eu gosto aqui, né, de entrevistar as pessoas. Acho que é uma parada que eu curto. Gosto de fazer lá os meus designs, né? Hoje eu fiz lá a chamada pro episódio e tudo mais. Fiz a animaçãozinha ali, né? Então eu curto, eu gosto. Se não gostasse, acho que o mito não existiria, porque é uma parada que eu curto fazer, eu amo fazer isso, assim. É uma parada que eu gosto de tirar as ideias da cabeça, executar. Sempre gosto de aprender a mexer num software novo. Agora tô na onda das animações também, além do áudio. E tirando, claro, nem sempre, que nem o Giovanni Berinco ali, nem sempre é tão prazeroso assim. Teve os dias que a gente entrevistou os coaches, né, Giovanni? Teve o dia. E é sobre isso. Os coaches, é sobre isso. Antes de seguir pro momento capcioso, é isso que eu queria conversar contigo. E os coaches, Vitória? Você curte os coaches? O que você acha dos coaches aí? Principalmente do desenvolvimento pessoal aí, que os caras já derrubam toda a história aí dos pensadores aí, diz que vão fazer você virar o cara, a mulher. E o que você acha sobre isso? Então, é só fazendo, assim, uma coisa, só se você me permitir, Nick. Em questão da terapia ali, né, a gente traz bastante essa questão de diferença do que é terapia e do que é terapêutico, né? Então, nada substitui a terapia, mas tem coisas na nossa vida que são terapêuticas. Então, são esses momentos onde a gente até estava conversando sobre o relaxamento, né? Então, você é o podcast que te traz esse momento terapêutico, que é onde você gosta, você faz algo que você gosta, as animações ali que você gosta, então tem pessoas que é o desenho. Então são momentos da nossa vida que são terapêuticos, né? Que traz esse momento de relaxamento, de assim, é um momento onde eu vou me divertir, sabe? Não vou fazer algo que vai me trazer ali um estresse, obviamente, né? Às vezes pode ser que aconteça. Então, por exemplo, um desenho que não deu certo, ou uma animação que eu vou ter que refazer. Mas é um momento ali onde você tem esse período de relaxamento, né? Então é algo terapêutico. E em relação aos coaches, a gente tem essa questão um pouquinho de rivalidade entre os psicólogos e os coaches, porque A gente traz, assim, às vezes, na psicologia a gente trabalha muito com a questão de ciência, né? Então, querendo ou não, é uma ciência. A gente estuda sobre isso, existem muitos estudos sobre aquilo, a gente vai atrás de estudos, né? Então, a gente lê muito, a gente corre atrás do que o paciente traz pra gente, né? E cada caso é um caso, a gente não tem um padrão, por exemplo, Ai, esqueci a palavra, gente, desculpa. Atendimento, lembrei. A gente não tem um padrão de atendimento, cada atendimento é um atendimento, até porque cada pessoa é uma pessoa. Uma pessoa vai demandar uma coisa que a outra não vai demandar, então a gente vai ter que correr atrás de estudo, a gente vai correr atrás de estudo de caso, de supervisão, pra gente atender ali o nosso paciente da melhor forma, né? Já em questão do coach, a gente vê um pouco, assim, essa falta um pouquinho ali de estudo mais aprofundado, de ciência, eu digo mesmo, sabe? De comprovação, realmente. Então, claro, a gente tem um pouquinho assim de rivalidade entre essas duas profissões, né? Duas linhas, por conta disso, assim, sabe? Então, ali o psicólogo, a gente fica muito, muito tempo estudando, a gente sai da graduação, a gente vai para uma especialização, a gente vai atrás de realmente uma comprovação de que a gente possa utilizar aquilo paciente, a gente vai atrás de muito estudo, né? E já essa questão do coach, a gente traz um pouquinho disso, assim, será mesmo que tem uma comprovação? Será que não tem? Então, de onde é que ele tirou isso? Cadê a comprovação científica disso? Então, a gente tem um pouquinho desse pé atrás a mais, sabe? Ah, sim, a gente veio dessa forma, a gente teve a oportunidade de trazer alguns aqui, né, então a gente tem Ah, oi. agora sim, até representando aqui a família Smith, né? Cara, assim, o negócio que o coach é bom, ele não ensina. Esse é o ponto. Cara, você é coach. Pô, o que que o cara sabe fazer? O cara sabe vender. É literalmente isso. Exatamente. O coach nenhum explica o que ele tá vendo, porque nem ele sabe. Mas ele consegue tirar dinheiro disso. O coach, ele é o mais próximo que a gente tem do estelionato legalizado, que a galera acha bonito. Uma postura que eu. Cara, isso me irrita realmente de ver coach falando, é que, tipo, o cara fala como se todo problema possível do mundo fosse resolvido na base da força de vontade. Cara, né? Tipo, você piora a situação da pessoa, não? Ao invés de melhorar. Então, assim, fica aí a mensagem de indignação do Gimito com os coaches. Isso. Ah, mas aquele do videogame foi legal, deu um joguinho no final, né? Cara. Não, assim. É porque, cara, a profissão coach, é um negócio que tá indo longe demais. Esse que é o ponto. A profissão coach, porque assim, cara, pô, Pablo Marçal deve ser pra prefeito de São Paulo, cara. Ele vai ser pra prefeito de São Paulo. E esse cara vai. E ele vai ficar em terceiro. Eu já tô fazendo minha predição aqui. Pablo Marçal vai ficar em terceiro na eleição. Então, cara. E é o Pablo Marçal, entendeu? O nome fala por si. Então, cara, sei lá, eu acho que tá na hora da sociedade brasileira de abrir um pouquinho o olho pro coach. É isso aí. Gabriel, quiser acrescentar alguma coisa aí no momento de indignação? Eu quase dormi aqui, cara. Puta que pariu. Honra, Pio. Caralho, realmente quase dormi. Ah, é que eu ouvi a última palavra coach, nossa, ainda bem que eu dormi, porque eu não queria ouvir de novo. Não, fala aí. Compartilha com a gente seu sentimento perante os coaches. O sentimento de carinho sobre De carinho. ele. Eu amo eles, cara. Desse colocava todos num potinho e jogava no mar. Poético, gostei. Gostou? Se eu pudesse, eu pegaria todos os coaches, colocaria no potinho e jogava no mar. Lembra da minha lápis, por favor. Mas vamos lá então, gente. Vamos se preparar para o momento capcioso, Gabriel. Agora prepare seus ouvidos, Vitória. Agora, que agora vem a vinheta do momento capcioso. Pera aí, que eu gostei que eu só tô dormindo aqui em casa, senão depois eu ainda tomo porrada ainda com essa porra. Atestado de loucura vai vir impresso já no PDF. Já vai sair com a meio antiderrapante dele. Eu já tô tomando remédio com ansiedade. Não, eu não tava precisando de mim. Obrigado, Gabriel. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer para Vitória é justamente sobre as abordagens, né? Bom, Você tem alguma abordagem que você não gosta, Vitória? Que você acha assim que é a pior de todas? Abordagem dos codes. Eita, pegou pesado. Então, na faculdade teve algumas abordagens que eu não me identifiquei. Não é que eu acho horrível, algo do tipo. É realmente uma não identificação, assim. Concordava com algumas coisas, mas tinha coisas, assim, que eu não concordava muito, sabe? Então, é mais uma falta de identificação do que não gostar realmente. É que foi a abordagem da psicanálise. Eu não me identifiquei muito com ela, apesar de concordar com algumas coisas que ela disse, mas tiveram algumas outras que eu não concordei. Então, até por isso que eu não pedi pra psicanálise. E um pouquinho da TCC também. Tinha algumas coisas que eu não me identificava, sabe? Eu olhava e falava, não, eu acho que pra mim, eu, Vitória, falta uma coisinha ali que tá, sabe, um ponto de interrogação. Então foram duas abordagens ali que eu não me identifiquei e não pendi para elas, né? Eu acabei indo para a área mais um pouquinho humanista que a gente fala, que é onde vem a Gestalt, analítica, sistêmica, enfim, que são as abordagens um pouquinho mais humanistas. E então, acho que é isso. Ah, inclusive, eu tive aula com uma professora que era psicanalista. E, assim, ela era psicanalista de, sei lá, décadas, né? Então, ela tinha muita experiência com isso. E era engraçada que, assim, ela falava das coisas com bastante calma. E como é que eu posso dizer? Não, talvez um ceticismo, não sei se é bem um ceticismo, mas era tipo a ponta de falar assim, ah, não, isso aí mesmo, se prepara que vai piorar e a vida é assim. Ou, sei lá, era meio fatalista, digamos assim, sabe? Eu realmente também falei, cara, sei lá, se eu fosse psicólogo, eu não sei se eu ia querer ser desse jeito pra, pô, não ver solução nas coisas, assim, sabe? Tipo, sei lá, só internaliza e vida que segue. Não sei também, né? Pode ser que eu esteja falando uma besteira que ia. E era essa professora que era dessa maneira, na verdade, a psicanálise é uma outra coisa também, não sei. É que vai um pouquinho de profissional para profissional, sabe? Então, depende de que profissional você foi, a tua identificação também, porque tem isso, né? Muitas pessoas acabam indo para um psicólogo e daí, ai, não gostou do psicólogo, ai, não gosto de psicologia, nunca mais quero fazer terapia. Mas, na verdade, talvez você só não se identificou com a abordagem daquele psicólogo. Indo em outro, talvez você se identifique melhor, né? Porque na psicologia tem a questão também de vínculo terapêutico. É importante você ter o um vínculo terapêutico com o teu paciente para que vocês desenvolvam um trabalho em conjunto, né? Quando não se tem esse vínculo terapêutico, fica bem prejudicado o trabalho. Então, você não sente ali confiança com o profissional, você não sente confiança em talvez abrir o que você está sentindo. Não se sente confortável naquele ambiente ou em abrir aquilo. Aí é importante você também procurar algum outro profissional para não acabar tendo essa visão só de um profissional, sabe? Tipo, ai, não gostei dele, então eu não gosto da psicologia em si, eu não gosto de terapia. Às vezes você só não gostou do modo como aquele terapeuta trabalha, mas com um outro terapeuta ele vai trabalhar de uma outra forma, talvez você se identifique melhor. Então, às vezes falta um pouquinho de dar a oportunidade para um outro profissional, para você realmente tirar uma conclusão da terapia e tudo mais, né? Porque eu conheço, assim, pessoas próximas a mim que foram em um terapeuta e não gostaram, acabaram indo em outro, e assim, então até hoje, assim, como tiveram alguns que foram em dois, três, até ter esse vínculo terapêutico, sabe? Até se identificar com algum profissional. Então, às vezes, você precisa em mais de um para você trazer essa questão para desenvolver um trabalho, assim, em conjunto. Bacana. Antes da gente encerrar, só tem uma última pergunta agora, não tem nada a ver com psicologia. Eu gostaria de saber qual foi o máximo de café que você tomou na sua vida. O máximo de café? Também. Ah, então, eu não sou uma pessoa, assim, apesar de gostar de ir muito em cafeterias, eu não sou uma pessoa que toma café todos os dias, por exemplo. Mas cafeterias eu adoro ir, gosto muito. Mas café, assim, eu tomo um por semana, no máximo dois ali. Então, eu não sou uma pessoa muito do café, eu sou uma pessoa mais do chá. Chá eu tomo bastante, assim, mas o café não muito. Então, eu acho que o máximo que eu já tomei de café foi duas xícaras no dia, no máximo. Eu acho que teve um dia que eu tomei três, assim, mas foi o meu máximo, nada mais que isso. É, eu já sou completamente oposto. Eu tomo café todo dia, Eu tomo muito café, tipo, eu sou muito workaholic, então é café, café. Eu sou tipo aquele velhinho lá do meme, quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Eu acho que eu sou muito da minha ansiedade por causa do café. Eu tomo muito café, gente. Eu amo café assim, nossa, eu sei lá, eu olho aquilo lá, me dá assim uma energia, uma disposição, aquilo, eu falo, uau, eu amo café, mas realmente é muito café, faz mal, deixa acelerado, eu tô tentando parar. Assim, o problema é xícara de café é meio grande, né? Pra mim dizer, eu vou tomar uma xícara, né? Tipo, é de chopp. Ah, não, não, não, mas Não daí, tô bom. não, não, não, não, pera lá, mas daí também fica bizarro o negócio, né, pô? Aí fica bizarro, não. Você tomar uma xícara de café, beleza, agora você vai pegar uma caneca de café, pô, testando tomar aquele negócio já gelou, pô. Então, o pior é que a minha xicarazinha de café, ela é meio grandinha, assim, cara. Eu não, se eu tomar uma inteira, nossa, eu fico super acelerado, né? Cara, não, não, cara, Mas host, host, reveja esses conceitos. eu vejo meus conceitos, eu sou fanático por café, mas eu gosto de café. É, eu gosto de ir em cafeteria também. Amo ter a gratinaria artesã aqui em São José, que inclusive o filho da dona vai participar aqui com a gente, né? E, bom, eu vou ler aqui a nossa próxima agenda aqui dos convidados, né? Aqui só pra gente situar, a gente vai receber no domingo a Gabi, agora, no domingo, domingo dia 19 de maio, sobre reality, ela tá participando de um reality bem bacana, ela é uma influenciadora. No dia 26 de maio, né? O Zé, que gosta muito de futebol, que torce pra Argentina, juntamente com o Will, vai estar aqui. Ah, não. Vai estar tá aí enchendo o saco aí. O argentino vai estar tá aí. Aí vai. Os mal do Messi vão. Não, se falarem que o Messi mereceu o melhor do mundo, eu vou chutar. Tá certo. No dia 2 de junho, a gente tem um podcast sobre direito digital com a Stephanie. E aí a gente vai ter novos. Muitos outros podcasts que ainda vão ser marcados no decorrer da semana, especial do Ayrton Senna. Vamos ter um podcast sobre De Volta para o Futuro. E que legal, cara. Não vejo a hora de falar. E um sobre Jogos Vorazes, né? Para quem gosta aí de Jogos Vorazes também, a gente vai ter um podcast sobre isso. Ainda não defini os convidados, mas a gente tem aí agora a nossa próxima convidada, domingo às 8h30, a Gabi, para falar sobre reality, como é que tá sendo a experiência dela e tudo mais. Vitória. Muito obrigado de coração mesmo, né? Sei que foi. A gente conversou aí por semanas para marcar esse podcast, né? Tava meio complicado a agenda, foi um período muito complicado para mim, porque eu tive a questão da minha avó, teve a questão de muitas coisas aí que aconteceram, tive que mudar a agenda e tudo mais. Obrigado mesmo por ter participado, por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra receber você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao nosso querido Gabriel, que fez um esforço para estar aqui hoje. Obrigado, Gabriel, por ter participado hoje. Boa, Pia, que bateu o remédio. Tá certo, tá certo. Cara, ó, esse é aquele momento que você tem que respeitar a condição das pessoas, né? E mostrar a simpatia, né? Então é por isso que nesse momento que o Gabriel falou que bateu o efeito de remédio, é aquele momento onde eu acho que posso perguntar o número do cartão de crédito e o código de segurança, né, pô? Eu sei viver, né? Acordo no outro dia de manhã, sua conta está devendo R$ 80. Só dá-lhe Shopee no cartão de crédito. Mas queria te agradecer também, Giovanni. Obrigado aí por ter participado hoje. Eu que peço desculpas aí pelo atraso e passei por alguns problemas que eu não estava esperando. Tá certo, gente. Então, nosso próximo compromisso, domingo às 8h30, a gente vai conversar com a Gabi. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Oh.